nada está a me fazer, gargalhando por ver meu penar. Também posso rir de você, mas se um dia vier o castigo, aí sou eu quem vou rir de prazer. Sei que você não me quer, estou certo que não pensa em mim. Sei que você já tem um novo amor, é por isso que vive a zombar dos lamentos e da minha dor.